Em transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, sempre aqui na SPSR, durante a próxima hora, uma sessão de audio-hipnose. E hoje o destaque desta emissão vai para dois discos, apenas dois discos. Começamos com o primeiro, chama-se Sisters, é a última edição de Brian Eno, uma edição particular que utiliza os mesmos elementos, algoritmos e fórmulas de Reflection, o registro do início deste ano. Começamos com Brian Eno e Sisters e o tema Hannah. Boa noite, bem-vindos.

Foi quase imperceptível, mas já estamos dentro da segunda das quatro faixas que constituem o disco Sisters, de Brian Eno. Continuamos então com o inglês, última edição Sisters e o tema Darla. Thank you. Dobrada à primeira meia hora deste Em Transe, vamos destacar a obra de David Sylvian e particularmente o título Approaching Silence. O tema-título vai correr até ao final da emissão. Approaching Silence é um disco compilação, resultou da colaboração entre David Sylvian e Frank Perry e Robert Fripp. Continuamos com Approaching Silence, a arte de David Sylvian. We wish we may come up with the unfolding creation.